Sedução pra mama vé, sedução pro papa vé. Tira o cachiche boy, boy, boy. Cachiche boy, boy, boy. What's a che? Monenga não se faz só. Por quê? Me mata a cabeça do show. What's a che? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vou chalar o osso, che. Vou chalar o osso, che. Underground, underground, underground, underground, underground. What's a che? Ah, che. Vamos adoçar em mandarim. Me joto lá e deita o lá. Me joto lá e deita o lá. Che, che. A cunimba, wassa, che, a che. Amigo quer cortar cabelo. Amigo quer cortar cabelo. Amigo quer cortar cabelo. Ah, olha o que ela faz, olha o que ela faz. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Isso é só uma queriducha. Isso é só uma queriducha. Isso é só uma queriducha, wassa, che. Vem me quer, mão me quer. Vem me quer, mão me quer. Wassa, wassa, che, ah, che, ah. Tem ilusão, né? Por quê? Arbitro, arbitro, arbitro, arbitro, arbitro, apito. Isso é fora de jogo. Isso é fora de jogo, che. De passe, de passe, de passe, de passe, de passe, de passe. Tira do mané que chale. Tira do mané que chale, che. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. DJ Vado Boste, che, DJ Vado Boste, che. Mata com calma, tenha mais calma. Mata com calma, tenha mais calma, che. Nero americano de malange. Quero ver drena, che. Quero ver drena, che. Manifesta, manifesta, manifesta, manifesta. Isso não, isso não, isso não, isso não, isso não.